Gustavo Sertanejo na sua segunda-feira. Que segunda-feira boa, né, gente? Só música boa pra você. Passou aí Fred, Gustavo e Gustavo Lima, Três Corações. Eduardo Costa, trazendo aí os 10 mandamentos do amor. Daniel e Thalia, apaixonadíssimos. Estou apaixonado. Bruno e Marrone, Vitor e Léo, Zé Henrique e Thiago e Zezé de Camargo e Luciana. Só música boa na sua segunda-feira? Claro que sim! E não acabou, não. Na sequência, tem Israel Novaes e Jorge Matheus, tem João Neto Frederico, tem mais Jorge Matheus. Coisa boa, então não sai daí que eu já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo é aqui na sua rádio preferida, é aqui na emissora que todo mundo ouve. Que beleza, né? Que beleza. Que audiência comprovada tem o Central do Sertanejo, com certeza. E é claro que você encontra por aqui comigo de segunda a sexta-feira. É muita música boa, é muita música bacana que passa por aqui. Agora tem Israel Novaes e Jorge Matheus. Vai entender. Central do Sertanejo. Pensei muito pra falar tudo que eu pensei, tá guardado aqui. Já são 2 da manhã e o sono que não vem. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai secar. E tudo que eu pensei, eu não vou lembrar. Me desconcentro, perco o foco e tremo todo quando te vejo. E não consigo dizer o que eu quero. Ei, só me abraça que eu te conto. Pelo meu peito, sabe tudo, sem traduzir vai. Tá guardado aqui. Já são 2 da manhã e o sono que não vem. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai secar. E tudo que eu pensei, eu não vou lembrar. Me desconcentro e perco o foco. Me perco todo quando te vejo. Não consigo dizer o que eu quero. Então me abraça que eu te conto. Pelo meu beijo sabe de tudo. Sem traduzir na internet te amo. Me desconcentro, perco o foco. E tremo todo quando te vejo. E não consigo dizer o que eu quero. Central do Sertanejo. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar? Nas promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxuga as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua.

Amor de sobremesa, Maria Cecília e Rodolfo marcando presença aqui no Central. Lucas Luco passou também com Coisa e Tal, Luan Santana, Jorge Mateus. É música boa que você quer, você tá no programa certo. Mas estamos chegando ao final. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amanhã estarei aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo para você mais sertanejão de qualidade, mais música boa com o Central do Sertanejo na sua terça-feira. Tá combinado? Você vai me ouvir amanhã? Então tá bom, então vou te esperar aqui, tá certo? Vamos finalizar o nosso programa de hoje mandando um grande abraço pra todo mundo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele, gente. Deixo vocês com a companhia do Matheus e do Cauã. Segunda opção. Gente, amanhã tem mais Central do Sertanejo. Valeu. Central do Sertanejo. Prioridade, exclusividade, tá de só deu meu coração e você voou, deixou minha vida sem chão. Eu te dei amor, foi só deu meu coração e você voou, deixou minha vida sem chão. Voou, voou, abandonou nosso ninho, foi se aventurar. Voou, voou, gozando de galho em galho, agora quer voltar. Prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Rádio Mega Ninja, a mega do sertanejo. Voou, voou, abandonou nosso ninho, foi se aventurar. Voou, voou, posando de galho em galho, agora, agora você quer voltar, é? Que a prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Ou se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Central do Sertanejo.